Romano no 78, solo aos 49, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa e Kilo, parte número 3, 4178. Alfa e Kilo para a posição, confirma a posição? Pátio número 3. Pátio 3, grato. Simbra 6746. Gente, Campo à Vista, 6746. Ainda não. Gente, reporte avistando. Reporte. Visual, 6746, baixar trabalho. Livre pouso 1 no 0, vento no 60 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4. 0 no 4, livre pouso, 6746. Só confirma a posição, Brasil 4178, senhor. Posição número 8 do pátio 3. Portugal 024, line up in runway 10. Line up in right runway 10, Portugal 024. Solo azul 4178, passou daquilo, pode ingressar via Juliette? Gente, via Juliette, à esquerda novamente, vai para a posição 8 do pátio 3. Gente, muito obrigado, desculpem. Juliette 6746, solo ao 53, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, na sua escuta. Portugal 024, clear to line up and take off runway 10, wind 160 degrees with 5 knots. Clear to line up and take off runway 10, Portugal 024. O gol no 896 está no portão 1 para o pushback acionamento. Chama para o táxi. Chamaremos para o táxi 896. 6746, táxi via Juliette, portão 1-1. 1-1, 6746. 024 airborne. Call departure 119 decimal 8, tem um voo. 119, boa noite, Port 104. Corregou no 6065, pushback no treinamento. Frente no 6006, coordenação com a equipe de solo, após passagem do Webjet na retaguarda, autorizado, chama para o táxi. Pós Web, livre, porta 1 no 6006. Ok, departure, climbing fast level 370, Port 104. Portugal 024, climb maintain level 330. Climb maintain fast level 330, Portugal 024. Portugal 024, requesting direct departure if possible. Standby Portugal 024. Standby Portugal 024. Para o táxi, gol no 606, 150 a bordo, 2 horas e 20, alternando Salvador. Gente, 150 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Juliette Alfa, reportará pronto, no 606. Por Panamá 3370. 3370, go ahead. Yes, sir. Sorry, do you have an expected departure for us? Stand by, we do not have your route. Stand by for departure. Okay, but you confirmed you have our flight plan? Gal 024, contact the Recife Center, frequency 126.85. 126.85, report Gal 024, muito boa noite. Boa noite. Chile 606, linha decola da 10, vento 150 graus com 7 nós. A linha decola 610, voo no 606. Gol 1896 para o táxi, 2 horas e 54 minutos de autonomia, alterna Fortaleza com 173 a bordo. Tente 173 a bordo, altímetro 10 no 4, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Via Índia Alfa, reportaremos ponto espera, gol 1896. Então 3170, acione identificação, chegada a mar e desça para 2000 pés, ajuste no zero no 4, sou autorizado pelo LS, responsabilizado no curso localizador. Então 3170. Desce 2000, ajuste 10 no 4. Afirmo, 10 no 4. Pode descer 2000 direto. Está livre das restrições, 3170. Desça para 2000 direto. Decolado 04, chama controle 1-9-8, bom voo. 19-8, bom. Controle, boa noite. Voo no 606, decolou 1800. Boa noite, voo no 606, contato radar na decolagem, sub mantenha nível de voo 350, mantém o perfil da saída da PUCA. Pode ser o 310 na PUCA, voo no 606? 310, deixa eu só confirmar com o Recife, só um minuto. Oi, Chico, você escuta. 96, a linha decola da 10, vento 1, 50 graus com 5 nós. A linha decola da pista 10, gol 1896. Mesa do meio está autorizado, final nível 310. 310 sobe para o Cajá Maracajó, no mesa do meio. Obrigado, boa noite, 896. 3370, ready to copy? Go ahead, 3370. Clear to Milan, flight level 350 via Upper Whiskey 58 to Recife, Upper Romeo 551, flight plan route. Puka departure, Alpha Romeo uniform transition. Takeoff from runway 10 left turn. Departure 119.8, squawk 5533, read back. Blue Panama 3370, please say again. Clear to Milan, flight level 350 via Upper Whiskey 58 to Recife, Upper Romeo 551, flight plan route. Puka departure, Alpha Romeo uniform transition. Takeoff from runway 10 left turn, departure 119.8, squawk 5533. Yes, we'll be minding my Charlie for 350 uniform Whiskey 58. Puka departure, uniform 511, transition Alpha Romeo uniform. And runway 10, front 119.8 and 5533 this one. Feedback correct, call ready for push and start. Call ready for push and start, parameter 3370. Nova 3520, autorização para Aracaju. Pronto para cota. 3520, está autorizado Aracaju, nível 190, saída Pucajão Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5561 no coteja. Afirmativo, autorizado Aracaju, 190, a saída é Pucajamo Aracaju, curva à esquerda após a decolagem, 5561 no transponder, 198 o controle. Planejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará para o pushback acionamento o 3520. Boa noite, 8805, o seu plano venceu. Confirme se a empresa fez DLA, o novo plano. Para 03, gente, vamos verificar aqui no sistema. Aguardando contato com Recife para autorização nível 370. Ciente, restrito 330, aguardando, boa noite, Fafinha. Altar 3520, pushback, acionamento, posição de número 7. Autorizado, chamar para o táxi. Chamar o táxi, 3520. No 805, nós estamos localizando no sistema, vamos verificar com o centro Recife. Seu 96, chame Recife, frequência 126.85, bom dia. 126.85, bom dia, boa noite, Fafinha. Centro Recife recebeu, pronto para cópia? Diga. Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5527, coteja. Com 805 para Natal, 370, decola 510, Zipar, responde 5427. Transponder 5527. 5527. Correto, chama para pushback acionamento. Está pronto, a pushback acionamento está posição 3. Confia, já está pronto? Afirmo. Autorizado, chama para o táxi. 805. 3170. 3170, autorizado final LS, torre 186 agora. 186, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, bom dia, tá 3170. Bom dia, 3170, vento 150 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 4, reporte campo à vista. Reportarela, está passando sempre no momento embaixo travado. Visual, tá 3170. Frente livre, pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus com 5 nós, altímetro 1-0 no 4. Livre, pouso, tá 3170, na frente. Está 3520, 98 a bordo, 2h54 de autonomia, alternando Recife, pronto para o táxi. Confirma pessoas a bordo. 98. 198 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Juliette Alfa reportará pronto no ponto de espera, 3520. Bom dia, voo no 606. Está com 72 a bordo, 2 horas e 41, alternando Fortaleza. Tem pessoas a bordo? 72. 72 pessoas a bordo, altímetro no 04, aguarde para o táxi. Aguardando para o táxi. 170, solo aos 19, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reportante da Juliette. Direita, Alfa vai reportando da Juliette, tá 3170.